Agora quem derrapar o avassalador Senhor dos Anéis, né? Entrou a Julianne Moore com o James Bond, Pierce Brosnan. Se não houvessem montadores no mundo do cinema, cada um dos filmes indicados durariam 6 horas e salas de cinema não teriam negócios. Não só isso, mas nós dois aqui não saberíamos quando parar de falar sobre esse prêmio. Melhor montagem. Daniel Resende, Cidade de Deus, ganhou o BAFTA ano passado. Walter Murch, Cold Mountain, é um... No ramo é super importante. Senhor dos Anéis ganhou o Sindicato de Contadores, Mestre dos Mares e Seabiscuit. William Goldenberg for Seabiscuit. Ganhou, já foi indicado pelo Informante. E agora que vamos ver, melhor montagem, o Oscar vai para James Selkirk for The Lord of the Rings, Return of the King. Ganhou de novo o Senhor dos Anéis. Uma pena, um filme muito bem montado, tava com tanta esperança. Eu também tava. Sabia? Acho que eu e o Brasil todo, né, na verdade. Ainda não perdi a esperança, mas esse me parecia o mais provável, né? Porque é uma montagem realmente espetacular. Ousado. E a academia tem essa tradição de aprovar isso, mas é um... É difícil descarrilar, né? É uma coisa muito forte do Senhor dos Anéis. É difícil concorrer com um filme, com uma trilogia. Eles que deu certo, um que só, deu né? certo, é. né?